Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, eu tô aqui com duas pessoas que nunca tinham se encontrado nas gravações. A Queen Brie, que saiu da novela Chocolate com Pimenta. E o Surfista Iluminado, que saiu de Maracanã. Olá, olá, gente. Então, já tô pronta aqui com a minha tiara da Pombagira, da Maria da Paz, esperando pra comentar desse novembro maravilhoso. Nossa. E eu voltei no tempo, né, pra dar uns pés na própria mãe. Basicamente, ela era ela não era mãe dele, cara. Quem fez isso foi o filho do Estevão. Foi o Estevão que tava escondido no lugar do filho dele. Não, mas peraí. Ele dá uns pega na própria mãe, que ele pegava ela fortemente. Não, é o pai dele, pega. Cara. É o pai dele, mas, que tá escondido. Não, mas quem engravidou, quem emprenhou foi o pai. Então, mas quem pegava era ele. Já foi porque ele não sabia, ele tava sem memória, né? Ele sabia que era a mão dele. O importante é que ele não engravidou, cara. Ah, tá, mas os pega ele deu. Deu fortemente. Isso aí é Game of Thrones. Antes de Game of Thrones. Antes de Game of Thrones, cara. Kubla Khan é foda. Gringos em bom brasileiro. Olha aí, ó. Falaram até junto. Mas a gente vai começar falando sobre a novela Dando Pedaço. E depois a gente vai seguir para outras novelas mais antigas que estão no nosso coração aí. E Pri, você que é especialista no Dando Pedaço, você que tá comendo todo dia bolo na Fábrica da Paz, explica pra mim, pro surfista que a gente não conhece tanto desse universo expandido aí, que é maior que Senhor dos Anéis. Então, vou tentar resumir bem básico, mesmo assim, só pra gente começar. Maria da Paz morava num lugar que era tipo um bang bang, como é que fala aquele lugar lá que é bang bang? Velho Oeste. E aí ela tem um romance com um cara que é mais ou menos também Romeu e Julieta história, porque as famílias deles se odeiam e vivem um atirando no outro. Só que eles resolvem lutar por esse amor mesmo assim e resolvem casar para selar a paz entre essas famílias. Só que no altar, a avó da Maria da Paz, a mais velha da família, a coroa braba, puxou a arma e atirou no marido da Maria da Paz. Tipo, no altar. E aí a família do noivo jurou Maria da Paz de morte, porque ela não sabia que a avó ia atirar, né? Mas na cabeça dele estava tudo armado. E ela teve que fugir para São Paulo. Morreu? Então, morreu? Isso faz parte da história. Eles disseram pra Maria da Paz que ele morreu, mas ele não morreu. E disseram pra ele que Maria da Paz... O Edu Moscovis, né? Que é o Edu Moscovis que apareceu lá, é? Não, é o Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Cara, é isso. Ele tá sendo advogado de novo. Ele já foi advogado em Mandrake, inclusive. Exatamente, ele. E aí, ela foge, jurada de morte, e aí um fica achando que o outro morreu. Ela em São Paulo, achando que ele tava morto, porque tomou o tiro. E ele continuou lá no Bang Bang, achando que ela estava morta porque a família teria matado para vingar ele, né? E aí ela vem para São Paulo, e aí quando ela vai, né, para a cidade grande, é que começa realmente as tramas principais da novela. E depois de um tempo, eles, por um milagre de novela, eles se encontram, né? Porque só em novela mesmo, para um cara lá da puta que pariu se encontrar com a mulher no meio de São Paulo, inclusive, sei lá quantos milhões de habitantes. Inclusive em novelas, né, em horários diferentes, né? Distintos, né? Porque Bang Bang não é aquela das 7. Não? Eu ia fazer essa piada. Eu tava esperando. Eu lá de longe, né? Sobrando a esquina ali. Literalmente engatilhado a piada. Esperando a piada. Depois que já tinha falado Bang Bang, eu tava esperando já alguém falar. E aí começa a história da Maria da Paz lá em São Paulo. E aí o que a gente tava falando é que a novela, ela fala sobre assuntos muito legais e assuntos sérios, só que... Tem uma personagem trans na novela. Tem a Britney. A novela, ela toca sobre vários assuntos legais, só que essa história da Maria da Paz, quando ela vai pra São Paulo e ela começa a vender bolo na rua, e aí, em pouco tempo, ela tem uma fábrica e fica super rica, fala um pouco da meritocracia, né? Eu mereci! Faltou na exatamente. Bota na edição, Lucas. Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci. Porra, não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela. Caralho. Fiquei riquíssima vendendo bolo na rua, foi porque eu mereci. É basicamente isso. Esse é um dos temas que, sei lá, eles tem muitos temas que eles tocam de forma interessante, mas esse tema da meritocracia eu achei um pouco forçado. Mas a história é interessante. Meu bolo é muito bom. Meu bolo é tão bom que eu vou ficar isso, exatamente. Resumindo, é isso. É o plano neoliberal da dona Rede Globo. Canalhas! Momento teoria da conspiração. Nem tão teoria da conspiração. Vocês já repararam que agora que tá esse proto-liberalismo, o quanto dos bancos estão investindo em maquininha sem juros? Ah, sim. Sim, sim. O emprego não tá sendo gerado, mas a ideia é não. Seja você um empreendedor, vai lá, pega uma maquininha aqui e vai vender. Porque assim você vai conseguir. É, então. Pode. Então a Maria da Paz se encaixa nesse momento atual do Brasil, que o pessoal. É porque não tem emprego, né, gente? O pessoal tá estimulando onde dá pra viver. Eu posso falar porque eu tô nessa galera aí. A gente tem que comer, né, cara? É que esse ambiente não tá sendo criado artificialmente, na verdade. Aquele momento que eu paro de ser engraçado e começo a ser depressivo analisando a política e o momento econômico do país. Mas eles vão investir nessas propagandas. Inclusive a própria dona do pedaço toda hora passa propaganda da Stone. Inclusive eu tô quase contratando. É. Olha aí. Tá atingindo o objetivo. Caraca. Maldito. Vamos seguir, senão eu vou discutir juros de mercado. A narrativa neoliberal, a lesca, né? Tá atingindo o público certo aí. A novela é. Nossa. É aquele bate e assopra. A gente vai te obrigar a virar microempreendedor, mas a gente vai mostrar uma pessoa trans. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eles tocam... E o resultado, né? O resultado do esforço, né? É você ter muito dinheiro e uma filha que quer tirar tudo de você, né? Exatamente. A mulher é tão rica que a própria herdeira dela quer acabar com ela. Parece que aquela atriz continua ali na mesma Malhação. Da Maria da Paz, que era a Ju e Malhação. Era a Malhação que era ela. Já tem muito tempo que eu parei de ver Malhação, porque já tô velho. Caramba. Eu também, hein? Olha a entrada da idade aqui, hein? Tô falando que a última Malhação que eu vi foi antes daquele. Eu parei quando começou, tá ligado? E aí eu só vi assim, tipo, vez ou outra, eu dava uma olhadinha, né? 2005, aquela Malhação que tinha. Tinha uma trilha sonora muito boa, inclusive. Deve ser a da Vagabunda, né? Vagabunda? É da banda. Da Vagabunda, Maravilhosa, Marjorie anos. Sensacional. Que tem aquele lindo meme, que é o Vagabunda e Zover. A mamata e Zover. Ou aquele meme de se vocês pararem pra pensar, o Brasil começou a dar errado justamente quando a Vagabunda acabou. Olha aí, ó. Vamos voltar pra novela, mas antes disso, uma rodada pra galera. Vai, gente, tem que fazer. Cadê o cabeção dessa época? Tinha cabeção ainda, eu acho. Calma. Inclusive, o Gigabyte era uma One House. Sim. Que conecta. Exatamente. Virou depois um negócio de super. Era uma One House. Era tipo um Cyber Café. Né? As novelas da Sete tradicionalmente são as novelas engraçadinhas, né? Abandonou isso recentemente, né? Pois é. Pera, tem uma que é de época barra espírita, tem a novela engraçada. É engraçado, das sete. É do sete. Que é pra dar aquela aliviada antes do Jornal Nacional, que você vai ficar muito triste com a notícia do verdade. Exatamente. Dava aquela quebrada, né? E depois vinha das oito, que era aquela que, né? Tá chocando geral. Avenida Brasil. Exatamente. É, tá passando de novo, não vale a pena ver de novo. Tudo conecta, mano. É, sabe aquele PowerPoint lá da Laiol? Aí tem Kubanaka no meio, né? Aí isso, tem Kubanaka. Acho que vai ser a capa dentro do vídeo. Kubanaka com todas as novelas. Então em volta, em todos, né? Todas circundam com o Kubanaka. Até as outras novelas das outras emissoras. Até acho que ainda vão ser exibidas. Porra. Aquela Caminhos do Coração, que tem o mesmo autor de Kubanaka, né? Sim, sim, então, sim. É de novela da Record. Tem um monte de global de corrida. Circunda Kubanaka, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Novela perfeita. É porque eu tenho uma teoria de que a Globo funciona no multiverso, cara. E um dia eles vão fazer um... Eles vão fazer um Guerras Secretas só com novela da Globo. Caralho, isso seria bom demais. Seria... Nossa. Fazer cinco caras ao mesmo seria tempo. Seria fantástico. Muito bom. Caraca. Crise nas infinitas terras só da Globo. Todas as Helenas. Caraca, imagina. Todas as Helenas. Ah, porra. Imagina. Caralho, ia ser foda. E a equipe de Helena de Manoel. Muito melhor do que aquela cena Helena de Ultimato. Helena não é Helena muito velha. Melhor do que aquela cena de Ultimato com as garotas lá. Power Girl lá. Até doido. Todas as Helenas se juntando pra ter porrado lá no... Lá no Zé Maia, né? Tá ligado? O vilão vai ser o Zé Maia. Isso! A Bruna Marquezine ia ser o Homem-Aranha desse time. Tá muito bom. Ai, mano. E a Helena mais nova. Vai ficar muito legal, gente. Globo, ouve aí o apelo da gente. Faz essa parada acontecer. É. Mas ela já fez. Eu não sei se você lembra. Teve uma novela das... Tinha Tata Werneck. Não sei. É, essa novela eu não vi, não, porque na época eu ainda trabalhava, eu ainda era uma pessoa que tinha emprego, mas eu acompanhei algumas coisas na internet. A Globo, ela sempre tá fazendo essa novela coisas, né? Era no mesmo universo. Essa novela era no mesmo universo da novela anterior, tanto que no último episódio a Tata Werneck aparecia pra, tipo, numa cena. Então, eu acho que não é bom, hein, Lucas? Isso daí sabe o que acontece? Nas últimas novelas. A Globo tava fazendo só no primeiro episódio e no último episódio esse crossover pra anunciar a novela nova. Não era no mesmo universo, não. Era só um marketing. Porque tinha isso... Eu lembro que rolou isso numa novela de época. Peraí, o Surfista quer falar alguma coisa? Não, não, pode concluir, Fê. Pode falar. Eu falo depois. Então, que você tá falando aí, pode continuar. Eu acho que era só um marketing mesmo pra poder anunciar a próxima novela. Mas, não sei o que você tá dizendo, vai acontecer inclusive na Dona do Pedaço, que eu já tô sabendo, que o Félix, que eu acho que era dessa novela aí do Tata Werneck, o Félix, ele vai vir pra casar o Agni. Ah, o Félix não, do... O Félix não é dessa novela que você tá o Félix pensando. Félix lá do Amor, não sei o quê, como é? Isso. É o Matheus Solano? É, isso, o Matheus Solano. Isso. Ele é de outra novela que até ele termina... É que a Tata Werneck... Termina com... Que inclusive tem o Antônio Fagundes, né? Que fica lá... Exatamente. Lá. E aí... É mais uma pessoa do Antônio Fagundes pro... Exatamente. E paralítico. Eu acho que esse mesmo com o Antônio Fagundes... É o mesmo que tá na novela Bom Sucesso hoje. É o mesmo personagem do Antônio Fagundes, que se recuperou melhor. Isso, ele foi pra outra dimensão. Né? É, então, eu não vi, mas eu lembro que era um personagem meio curão, assim. Esse da Bom Sucesso também, ele é fraco. O que acontece é que, assim, a Tata Werneck, ela fez outra novela. Sem ser essa que você tá falando, que tinha o Félix, ela fez uma das tava, sete. Tava numa das sete, recentemente. Que ela apareceu. Isso, que ela era uma mina toda rica, mimada, não sei o quê. E ela aparecia no primeiro episódio da outra. Isso. Na sete anterior, né? Era realmente no universo. Poxa, perdi. Isso, o texto tava interligado. Foi. Não era entendi. Só uma... Ah, era como se fossem outros núcleos universo. Que continuavam a história, digamos assim, entre aspas, né? Ah, legal, isso é uma outra história. Exato. No mesmo universo. Isso, eles já fizeram isso mais duas... E vai ter agora um pedaço de novo. Você falou que... É, agora a Globo, ela tem essa tradição de, por exemplo, em várias novelas da Globo, tinha, por exemplo, tava passando lá os personagens de uma novela assistindo na televisão outra novela da Globo, tá ligado? Que tava sim, passando na época. É, que aí dificulta a vida, porque é igual aquele meme, não sei se vocês já viram, que nasce Big Bang Theory, o Sheldon usa a camisa do Flash. E na série do Flash, o Cisco cita a Big Bang Theory e cita o Sheldon. Ou seja, porra é essa? É exatamente. Não tem outra expressão pra falar. É essa mesmo. né? Como assim? Então, é, tipo, como é que vai ter essa citação se no mundo do Sheldon o Flash é um personagem e... E no mundo de Big Bang, no sentido. Mundo do Flash existe Big Bang Theory como uma série de TV, assim? Isso. Exato. Aí quebra, mas né? Como é que vai ser uma série de TV? É, se não tem as coisas nerds na TV. É. Mas aí vamos fazer vai muito isso. Vai anular a outra e vai parar de passar as duas séries que vão passar, porque uma vai anular a outra, matematicamente falando. Isso. Você só pode colocar ela no universo do DC Universe, que os heróis são tão antigos que já tem marketing deles. Já tem, tipo, série de TV. Não sei se vocês já viram Titãs ou... Patrulha do Destino? Não, cara, ainda não vi Titãs. Já tá na segunda temporada, ainda não vi. Eu dropei Titãs. É que nesse mundo os heróis já são tão antigos que já tem, tipo... Você consegue comprar uma camisa do Superman na rua. Já se tornou uma coisa... Tem... Legal. Mas no nosso mundo. É uma mistura então, de universos que encaixou perfeitamente. É. A piada do Flash eu entendo, a referência, mas não tem sentido. Entendi. Ah, nessa última do o último Guardião, né? Não ia ter um lance desse também? Que ia ser a Nazaré Tedesco? É, sim. Aquela... Essa novela é no universo de A Indomada, cara. A Indomada, perfeito. Pérola da Globo, A Indomada. Sensacional. Teve muita referência. Saramandaia, eu cuidei que o Saramandaia é muito bom. Merecia uma série estilo Mutante, estilo X-Men. Porra, Saramandaia é aquela que o cara faz um pacto com o demônio da garrafa? Que tiram a pele dele? É essa não, né? Essa é Renascer. Renascer é, porra. Acho que é Renascer. Que tinha o Antônio Fagundes, hein? Também. Olha aí, ó. Só tem Antônio Fagundes pra trabalhar na Globo. É Antônio Fagundes que tava na viagem. E que na viagem nasceu o meme do Alexandre. Essa parada da Globo fazer remake, eu acho engraçado que volta e meia ela coloca os atores antigos pra fazer uma participação. Só que teve uma novela que eles fizeram, entre aspas, um remake, só que era tipo a continuação da novela. Não me lembro qual. Um remake assim? Que era continuação? Como que suruba é essa? Como é que isso é? É uma novela, mas era tipo no futuro, tá ligado? É tipo essa da... Parada. Como? É, teve a história antes... Eles voltaram com a parada, mas, tipo, não ignoraram o que já tinha acontecido. Não me lembro qual novela foi que fizeram isso. Foi essa aí do Gato Preto, não foi isso? Que conceito? Não, a do Gato Preto é uma história nova no mesmo universo. É, exato, é. Que conceito incrível, hein? Tem que falar, nossa, a Globo antecipando tendências, rapaz. Fazer um remake. Cara, já falei, a Globo tem que fazer o primeiro traço brasileiro. Com dinheiro. Cara, e era muito violento Renascer, bicho. Que cortam a pele, tiram a pele do cara lá, que é justamente o Antônio Fagundes novo, né? E ele faz um pacto com o demônio da garrafa, poder ficar rico e tal. Aí, gente, agora eu quero ver. Eu não vi, mas eu quero ver. No interior da Bahia, uma coisa assim. Que é isso. Porque eu lembro. É, cara, Tieta por si só já Tieta, era muito Tieta, boa. Tieta era sensacional. Eu lembro muito aí, bem daquele, de Tomada. Vocês lembram do... Eu assisti na Vale a pena ver de novo. Rock Santeiro, vocês já viram já? Rock Santeiro? Não sei se é muito, mas... Já ouvi falar. É, eu também. Só pelo meme, né? Surgiu. Pelo aquele surgiu meme, né, cara? Vida. Você disse que gostava do rock, né? O cara é Rock Santeiro, tem um gato, tá ligado? É, quando começou o canal Viva, teve coisa que... Por exemplo, igual essa novela de 93. Sei lá, eu com 2, 3 anos de idade não assisti essa novela, mas é legal rever. Existe o contato. Cara, teve as novelas que quando tipo, a nossa querida Mulheres de Areia. Ah, também, cara. Outro clássico. Um clássico? Muito bem. Inclusive tem o 03, né? O 03, o 01, sei lá qual é a ordem desses Carluxo. Doido, né, bicho? O Carluxo. Pavão Misterioso. Gente, podia ter o remake dessa novela Pavão com o Carluxo da Lua, de... Né? Da Lua. Vestido de pavão. Tá, pá. Que foda, hein? Ai, meu Deus, enfim. Eu lembro muito da Indomada por causa do Cadeirudo, porque eu lembro que era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era criança. O Cadeirudo vivia pegando. Você a mulher do prefeito. Que a mulher do prefeito aparece, né? O prefeito e a mulher do prefeito aparecem. Aparece, o Ipiranga e a esposa guardião, dele. Né? Como é? Sétimo Guardião, né? No Sétimo Guardião. É, porque é a mesma. Cara, isso que eu acho maneiro. Você sabe quem era o Cadeirudo? Como Você sabe quem era o Cadeirudo? Era uma mulher. Lá. Era aquela gordinha, tava... esqueci o nome. Era uma gordinha, era uma baixa. Nessa cidade eles tiveram influência, influência britânica. Sim, sim, cara. É aquela. É sensacional, cara. Não, você já parou com sua multidão. Faz... É muito legal, cara, essas brincadeiras, assim. Sim. Que é a novela. Que tipo, esse quadrado inomado, desse universo que tem, a referência de colonização deles na teoria são os ingleses, porque até a marcha da cidade é a mão de direção, é a mão inglesa. Gente, nunca reparei isso. Era assim. Lembra. É o mundo paralelo, gente, na verdade. Gente, essa novela ficou. E teve uma novela. Melhorou, né? Já era bom. É, ficou agora. Já era bom, ficou melhor. Vocês lembram de Finistampa? Mais ou menos. Cara, não, não vou mentir, não lembro dessa. Pelo final nome, de Finistampa, não. Tem a Eva Vilma, não lembro o nome da atriz. Ela fez uma vilã na Scratieta Indomada. Que ela morre, que ela era uma bruxa, que queimavam lá ela. E ela falava que ia voltar. No final de Finistampa, é a mesma atriz, mais velha tal. Ela volta pra uma cidade, que acho que é Greenville, que ela volta pra cidade, tem uma plaquinha lá e ela fala: eu voltei! Gente. Olha aí! Tipo assim, quem entendeu, entendeu. Gente, muito legal, não sabia de tanto easter egg da novela da Globo. O pessoal fala tão mal, tipo, ai, você vê na vela. É que tem uma veste lá, cara. Tem uma veste na Globo que fica fazendo antes, isso. Só pode. Antes de... Desse universo Marvel aí, todo cheio de negócios aí da Caraia 4, a Globo já fazia. Cara, eu tô falando, eu vou me repetir, mas né, o Globo antecipou tendência. Você que odeia a Globo aí, quer que ela se foda, você tá certo. Gente, foi contando. Mas uma coisa você tem que reconhecer. É estruturada, é diferente. É, uma coisa você tem que reconhecer. A teledramaturgia da Globo é uma coisa incrível. Sim, homérica. Outra coisa, se eu pudesse, eu falei essa Guerra Secreta, eu ia pegar, tipo, Dama do Pedaço, Bom Sucesso. As novelas todas iam acabar com o multiverso sendo destruído. Lá vem ia Jojo. Mudar tudo. Aí toda Jojo, novela da Globo ia ser na mesma universo. Jojo, tô dizendo. Não, que é Jojo. Ah, tá. Olha o spoiler. Não, sem zoeira. Eu ia pegar as próximas novelas e ia juntar no mesmo universo. Cara, ia ser uma salada de fruta, porque quantos Antônio Fagundes ia ter numa cena só? Se foda, hein? É que você não precisa colocar o mesmo personagem, o personagem principal aparecendo em tudo. Vocês já viram aquelas séries Chicago? Não. Quem ia ser o personagem principal desse negócio? Não ia ter. Todos iam ser principais. Não, cara. Tipo assim, novela das 6, das 7 e tal. Cada um tem sua história. Certo. Mas vamos supor que todas aconteçam no Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Ah, e o Rio de Janeiro é bem grande, né? Ah, novela das 9 no Leblon, novela tal, sei lá, Bom Sucesso, por exemplo. Ah, entendi. Núcleos diferentes, mas na mesma. Você tá uma de época. Entendi. É, vamos supor que a das 6 seja uma de época e esteja um moleque novinho lá, de uma criança. Uhum. Sei lá, né? Aí nisso, na novela das 9 aparece um maluco velho, parecido com a criança, comenta alguma paradinha do bairro, que era o mesmo bairro da novela das 6. O nome do personagem é o nome daquele. Tipo, o cara... Ah, é muito complicado pra cabeça do povo. É, mesmo. Pô. Não é complicado. Eu ia adorar o... Ah, surfista, a gente via Flash e Arrow conectado. A galera não ia reclamar, não. A galera do Soul Funk, que era o service, ia adorar. Maluco. Com certeza. O que você... É tipo, essa série que eu tô falando, Chicago, ela funciona assim. Tem uma série que são de bombeiros, uma de policiais e outra de médicos. Certo. Aí volta e meia, tem um crossover de final de temporada, mas a vibe é, a mina que trabalha, a atendente lá dos bombeiros, ela é noiva de um maluco da delegacia, dos policiais. Aí então, tipo, não precisa ver o protagonista da série, vai essa secundária que aparece no outro episódio. Uma pequena ligação suave. Exato, você não precisa colocar sempre mega crossover, você põe um carinha aparecendo, você põe um vizinho dando um tchau ali numa cena. É. Ia ser legal. Tipo, ia ser maneiro. Tá bem, tipo. Você vai dizer que você lembra. Milhões de episódios. O que aguarda o futuro? Pô, uma novela da Globo dura um ano quase. A gente não sabe o que aguarda o futuro. Talvez o plano da Globo seja exatamente essa, pra daqui a um tempo. Ela vai trazer o Félix. É, pô, a gente vai ver Félix agora no final da Dona do Pedaço. Nem lembrava mais desse personagem. Mas talvez o plano seja esse. Daqui a pouco o pessoal só lembra. Ah, mas Malhação já. O pessoal lá da TV Foco talvez lembre. Os comentaristas da TV Foco. Pode ser. O problema todo de Malhação é porque em um ano tava tudo conectado, aí no outro mudava tudo, aí depois mudava tudo de novo, aí do nada aparecia alguém de outro de outra temporada que conectava tudo. Essa que eu falei, que tinha a filha da, da Mulher da Paz. Malhação que servia foi comemoração, acho que de 20 anos. A 20ª temporada. Aí apareceu o Mocotó, conectou com todas as séries que tinham antigamente. Eles explicaram que o colégio mudou de nome, mas era o mesmo colégio do Mocotó. Mas olha só. Eita, Lerê. Aí, tipo, tinha conexão. Era maneiro. Eu assisti até o final. Aí acabou, eles já mudaram pra outro bairro, pra outro universo. Gente, ai. Ainda tem Malhação? Tem Malhação, não existe? E agora tá bom. Ah, é? Agora eles estão pegando. Tá bom. Não, é sério. Agora deixou de ser a vida do Playboy pra ser a vida do. Eles têm uma diversidade. Tem pessoal do particular, tem pessoal do público. Agora tem preto, gay, pobre, favelado. Bandido. Ah, exato, agora tá mostrando realmente o que é o jovem, na verdade. Na terceira? Sem ser o jovem de classe média. Naquela época lá, antes da Vagabanda, né? Eu já tava assim, porra, de saco cheio. Porque ia ter a mocinha e o teu mocinho. Ia ter ou o vilão ou a vilã que iam querer atrapalhar. Né, o relacionamento dos dois. A história de sempre. Era só isso, não, né? Sim. A história de sempre. Caralho. Cara, essa temporada já teve maior discurso sobre em prol da causa negra, discutindo o preconceito policial. Sim. Oh, muito bom. E mostrando os dois lados, não só o pessoal que é atacado por policiais, mas também mostrando como os policiais, que no caso não são corruptos, se sentem nesse ambiente. Tá bem legal isso mesmo. Tem, né? Tem. Opa, desculpa. Mas o que eu tava falando... É que... Aí depois eles fizeram uma temporada que eu me esqueci qual foi. Eu fiquei muito revoltado porque... Muito marcante essa temporada. Não tava conectado no universo, porque eu gosto de... Tu gosta do... Tu gosta do crossover, tu gosta de... Plano do... O plano do Stan Lee... Aí apareceu a fatia. O plano do Stan Lee te pegou, né? Que fisgou, né? Nessa novela que eu tô falando, que apareceu com o Cotó, tinha uma mina que era fatinha, que ela acabou casando com a irmã. Com um cunhado, com o irmão dessa mina da Maria da Paz. Aí ela apareceu em outra malhação, grávida. Já grávida lá. Com uma fatinha grávida. Olha só. Então, tipo, eles conectaram tudo de novo. Então, nossa, que fantástico. Genial. Eu consegui imaginar o Lucas batendo palmas, né? Quando eu soube a notícia, eu fiquei como se olhasse um jogo do Kojima, né? Batendo Masterpiece. Né? Genial. Lucas, eu acho que o Lucas saiu. Ah, tá. É, cara, multiverso pra mim é um sonho. É. E aí, tá vendo? Tem toda essa história bem organizada de crossover, de multiverso. E aí tem gente que fala: ai, mas você assiste novela. Mano, os caras ficam 8 anos assistindo Game of Thrones. Se manque. Ah, é. Entendeu? A pessoa vê Game of Thrones, né? E o final de Avenida Brasil foi melhor que o final de Game of Thrones. Qualquer coisa foi melhor que o final de Game of Thrones. A redenção da vilã, né, bicho? Foda, bicho. Eu lembro, hein? E a Carminha cuidando das crianças. Cara, foi muito tem uma parada que ela se tornou a mãe dela, né? Que ela tanto rechaçava, né? Ela tanto... Sim. Tem uma... Punição Cês dela foi, daquela... foi, tipo, virar a mãe. Vocês lembram da Favorita, que é do mesmo autor? É da próxima geração. A Favorita eu vi pouco, Favorita, mas eu que lembro. É do mesmo autor, que é do mesmo autor da Avenida Brasil, que tem um plot twist no meio. Sim, sim, tem sim. Uma cena pós-crédito lá no final. Cena pós-crédito. Gente. Cara. É foda. Ô, Pri. Que explica. E outra, Priscila. Tinha a Donatella e não sei quem. Tinha a Cláudia Raia. Tinha a ex-mulher do Ciro Gomes. Ah, não, a Favorita é aquela do que elas cantam sertanejo. Sei. Que no início da novela você pensava que uma era boazinha. Eu lembro mais ou menos dessa. Eu não acompanhei, mas eu lembro pela internet que eu acompanhei um pouco. Ah, eu vou te dar o spoiler que no meio da novela, você descobria que a que era boazinha. Fingia que era boa. Na verdade era do mal, e ela arrumou tudo. E a que era má, na verdade era boa. Tava sofrendo com tudo aquilo. Caramba. Muito foda. E elas tinham um empresário, que era o cara que descobriu. Assim, minha tia, ela assistia. A minha tia assiste novelas pra caralho, sabe? Minha tia é uma senhorinha que fica sentada. Fui praticamente criado no chão lá da sala da minha tia, né? Vendo novela com ela, né? Aí, ela. Assim, mas aí, claro, a Favorita já tava um pouco mais. Já tava adulto, né? Já foi uns 10 anos, né? Da Favorita. Enfim. já não era mais ficar no chão da sala da noite. Aí... Mas tem contato, tenho contato. Mas eu tenho contato, sempre tô lá. Aí eu tava lá nesse dia que foi revelado tudo, e eu fiquei, caraca, meu irmão, muito foda isso aí, viu? Olha assim. É. Foda, muito bom, as novelas ainda são muito boas. E o que eu acho foda na favorita é que o final da favorita tem uma cena pós-crédito que passa a música de encerramento, né? E aí tem uma cena pós-crédito que explica todo o porquê da vilã fazer o que ela fez, tá ligado? É muito foda, bicho. É muito foda. Gente, eu não vi saber que tem tinha uma outra cena pós-crédito. Na verdade, eu vou contar, vou spoiler. Surfista. Oi. Fala. Surfista. Tem mais uma cena. Quando tem essa cena que explica tudo e no final, o cara que era empresário delas, que descobriu as duas, aparece ele velhinho. Poxa, e ele encontra outras duas meninas cantando. Gente, criança. O ciclo vicioso. E começa tudo de novo. Meu Deus. Exatamente, ele encontra outras duas crianças cantando. E meio que fala que elas podem ser famosas. Foda. Ele oferece uma chance pra todas as duas meninas. Foda, é o velho do... Aí é o Satanás. Começa a novela toda de esse novo. Esse cara é o Satanás. É o diabo. E aí fica uma abertura pra esse cara ter sido viajante de tempo. Vamos viajar. Eles podiam fazer outra novela, cara. Eles podem fazer outra novela, porque esse ator tá então, vivo. Então, isso que eu tô falando, ó. E a conexão, vamos... E deixou aberto pra ser uma viagem no tempo. Cara, e na verdade descobrem que ele é o demônio da garrafa lá de Renascer, olha aí. Yee! Que saiu do... Não, ele tá... Eles não entenderam o problema todo. Eles podem ligar dando do pedaço com a favorita. Porra, fantástico. Sensacional. Que maravilha. Agora, vou spoiler aqui o final da favorita, que explica tudo. Pode falar. Na verdade, é que tem uma cenazinha das duas quando criança, brincando assim. Aí uma fala pra outra assim, fulana, você é a minha favorita. E aí termina, tá ligado? Explica o nome da... E explica que, na verdade, era o ciúme, né? Porque, na verdade, a vilã queria a boazinha. Mas eu não entendi. Quem ela, falou tá que era a mãe delas? Outra pessoa? Ou uma não, falou pra outra? Uma falou pra outra. Não, ela falou pra outra. Falou pra outra. A vilã, né? Aparece as duas crianças, sabe? Deixa eu explicar melhor, né? Porque eu também expliquei de um jeito. aparece as duas crianças, as duas personagens principais, né? Crianças, né? Assim, no chão, brincando, aparentemente, né? Aí, a que é a vilã, né? A que se torna vilã no futuro, né? Ela a loura, pra, né? Pra, a lourinha, que fala pra... Que é a ex-mulher, que vai se tornar a ex-mulher do Ciro Gomes, né? Sim. Patrícia Pilar. Patrícia Pilar. Ela é o homem do Pilar de Ferro. A Patrícia Pilar fala pra... Que era a Cláudia Raia, né? Se tornar a Cláudia Raia. Ah, fulano, você se lembra dela. Você é a minha favorita. Aí termina aí a novela. Na verdade, a vilã tinha. Tudo foi motivado por ciúme, né? Ela matou o regular, a amiga dela, matou o esposo da amiga dela, né? Por ciúme da amiga. Ah, entendi. Amiga. Caraca, que bizarro. Por ciúme infantil, como diz Freud, né? Freud diz, gente, que bizarro. Desejo de posse da amiga. Gente, bizarro. Sensacional. Que loucura. O Globo mostrando que é arte. Caralho, fantástico. A forma de comunicar é tudo, cara. Gente, maravilhoso. A Globo, cara, a Globo mandava muito bem com a novela das nove, até que ela teve uma fase meio caída, que foi a fase de Salve Jorge, tipo uma ou duas novelas antes e depois. Salve Jorge foi muito caído. Que começou a cair a audiência, né? Porque a Globo sempre teve aquela picos e picos de audiência. Agora ela tá recuperando. Tá. Mas, cara, Salve Jorge, ela começou com uma ideia interessante, que ela pegou aquela Nanda... Nanda Costa. Da Costa, que é uma mina muito bonita, uma ótima atriz pra fazer uma personagem tal, essa na favela, ia ser maneira tal, toda referência meio católica, meio cristã, com São Jorge, ia ter toda uma vibe interessante, tira paz, mãe da personagem, assim, um então, time bem maneiro de cabalisticamente, tinha, né, a música do Seu Jorge, né? O cão é muito bem articulado. Estão entendendo. Inclusive, tem um vídeo que é Salve Salve Jojo, que eles pegaram essa música e editaram pra fazer o São Jorge cantando Salve Jojo. Ah, eu quero ver esse vídeo. E tem a abertura que é o Joseph. Link na descrição. Né? Link no post. Vou colocar esse vídeo junto com Salve Jojo. Eu sei, Salve Jorge realmente não foi muito popular, assim, de... Não foi muito interessante. Mas eu sei que ela é uma fonte inesgotável de meme até hoje, atemporal. Podem falar o que for. No quesito memes, ela gerou muita coisa a boa. A ideia da Morena... tipo, a Morena parecia uma pessoa interessante no início. O cara que ela namorava, que era o maluco que era do exército. Tinha toda uma construçãozinha que podia ser legal. Eles cagaram, né? Eu não assisti. Ele era bombeiro, mas ele era do exército. A hora que ela vai ter mais autoridade que você pra falar, porque... Mas eu vi a novela. Chefe, Theo, chefe da UPP de um complexo do alemão fictício. Tá escrito aqui no... Ela tá confundindo com a novela. Não, ela tá confundindo a novela aí. Ó, a protagonista é uma das vítimas e conquistará o coração de Theo, chefe da UPP de um complexo do alemão fictício. Não, sim, é, ele é policial. Theo é o nome, que... Theo é o nome mais usado na Globo, né, bicho? Pra protagonista masculino, né? Pô. Sim. Na Dona do Pedaço tem o Theo. Você pode fazer... Theo é o... É, tadinho do Theo, cara. Tadinho do Theo. Ai, ele morre, é? Então, vamos voltar nesse pedaço. Não, ele ama a mulher que assim, ama ele, cara. E que tenta na história da Maria da Paz, a filha da Maria da Paz é psicopata. E aí ela quer roubar o marido da mãe. Vou te explicar como que é que ela chegou no Theo. Não é filha, né? Não, é sim. Né? Ontem foi filha. Não posso datar o episódio. Mas foi feito um teste de DNA e a outra não é filha dela. A vilã é filha da Paz, sim. Foi inventaram esse plot, mas não rolou. A filha... Fraco, né, bicho? É, fraco, não... Né? Um fraco. Eu não gosto desse tipo de... Só desculpa, Fred. Não, pode falar. Mas eu não acho legal e nem justo esse tipo de plot. Tipo, a pessoa é boa e vai gerar filhos bons, sabe? Tipo aquele cidadão de bem, tá ligado? Exatamente. É muito... muito cidadão de bem que tem filhos. A própria Maria da Paz fala isso. Fala assim, não, a minha sina é Josiane, eu tenho, minha missão aqui é fazer ela, tipo, se regenerar, né? Ela mesmo fala isso, a personagem. É, mas ela adotou outra menina. É, mas uma coisa não impede a outra. Não, mas tipo, não impede a outra, mas a outra menina também ela adotou. É, isso. Tipo, você não é realmente mental. Ela adotou a criança. Convive com ela como se fosse filha, né? Aqui todo mundo achou que fosse filha. Inclusive... Forma um casal muito bonitinho, aquela garota que é o Castro. Sim, é engraçadinho os dois. Mas aí, como é que Josiane chegou... Ó, a Josiane é a filha da Maria da Paz, que ela é meio psicopata, já tinha matado duas pessoas. Ou não, certo. Ou tinha matado uma só até esse meio tempo. Só que ela mata pessoas, ela é louca. Ela mata pessoas e dane-se. Então, aí... O namorado, não foi assim? Então, pra chegar nesse pedaço foi assim. Ela roubou o marido da mãe. Roubou não, porque foi um plano dos dois desde o início. Eles eram amantes desde antes de Maria da Paz casar com ele. Mas o plano dela consistia em fazer o namorado dela, que é o Renato Genequim, casar com a mãe. Genequim, certo. Isso. Beleza. Pra eles poderem sugar o dinheiro dela. Então, a mãe dela casava com o Renato Genequim e ela comia o do Renato Genequim também. Os dois eram mal caráter. Aí, pra não ficar dando bandeira que ela estava ficando com o marido da mãe, ela inventou que ia arrumar um namorado achada. E aí ela primeiro tentou o Rock, né? Mas o Rock já sabia que ela era mau caráter e deu linha na pipa. E aí ela começou a... Mas o Rock é muito não, hard, cara. É esperto cara. Demais. O cara é sagaz. Sagaz. Entendeu? Hard Rock. Enfim. Aí ela começou a dar mole pra esse menino Theo que fotografava ela no estúdio, porque ela era digital influencer. E aí ele ficou apaixonado perdidamente por ela, e ela só, tipo, ficava com ele por primeiro pra fazer a fachada e depois por interesse de dinheiro. E ela simplesmente tentou matar ele, pediu um champanhe no motel, manda o picador de gelo. E enfiou o picador de gelo no cara. E ela fez pra matar mesmo, saiu do motel achando que ele tava... Mas ele sobreviveu. Nossa, esse episódio foi maravilhoso. Né, bicho? Porra, muito inteligente. Vamos pro motel. Ninguém viu, né? Ela entrando com o cara. Não, ela teve um esquema. Ela apresentou uma identidade com outro. Ela teve. Ela é realmente psicopata. Tá. Ela realmente psicopata. Peraí, ela precisou apresentar a identidade. Né? Porra, não, gente, no motel tem que apresentar. Não parece tão nova assim, gente. Que? justamente para esses casos. Justamente para esses casos. Se tu entrar lá com seu cônjuge, com seu cônjuge e morre, aí como é que é o estabelecimento é responsável? Vamos deixar quieto, não sei de nada. Não, mas aí, ó, mas é porque realmente vamos trabalhar esse ponto. Vamos esquecer as conversas. O Lucas, ele tá frequentando motel de fundamental, não é possível. Tô indo lugar nenhum. Olha aí, ó. Medo de ser comprometido, olha aí, ó. Agora. Segura esse ponto aí. Ela falou que ela entrou no motel lá, né? Uhum. Só que com uma identidade falsa, beleza. Isso. Beleza. Só que, tipo, faz diferença a identidade dela ser falsa no bolso dela naquele momento, depois que ela sai do motel? Tipo? Sim, porque ficou um cara morto no quarto do hotel. Pelo nome. Aí foram falar, quem é suspeita? Quem entrou com ele no motel? Porque, tipo assim, na cabeça da Josiane, ele não ia sobreviver. Então ia ser o motel dizendo, ah, na verdade quem tava com ele era, sei lá, Joana das Couves. É, e não ia ligar ela. O problema todo dela foi que ele sobreviveu. E falou, não era Maria das Couves que tava comigo. Era a Josiane, aí que deu a merda. Mas ela foi esperta. Só foi. Não foi tão esperta porque não matou, né? Mas. Entendi. Aí ele denunciou ela e ela foi pro. Pra prisão. E aí é onde a novela tá agora, é isso? Isso, ela tá presa e aí começa a redenção dela, né? Porque ela tá virando crente dentro da cadeia. Aquela história de sempre, né? Entrou no pavilhão das crentes e se converteu. Tá virando uma nova pessoa. Mas aí no final vai ser podia revelado que ela não é. Aproveitar o plot sim? E fazer o Orange the New Black, né, cara? O quê? Aproveitar o plot da cadeia e fazer o Orange the New Black em vez de fazer outra crente. Não ia combinar. Mas, o que será que a Globo vai fazer, né? Eu fiquei agora pensando assim, será que a Globo vai pro caminho de a redenção pela fé, né? Então, ou tá aparecendo... eu sou filho da puta mesmo. Então, tá aparecendo isso. Tá aparecendo que ela tá realmente convertida e que vai virar uma nova pessoa. Por quê? Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu acho que ela é psicopata. Eu acho que ela tá fingindo porque ela percebeu que algumas presas do pavilhão evangélico conseguiram redução de pena. E aí ela finge que é crente, sai e mata mais gente. Eu acho que é isso, eu não sei. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. É que tá, né? Tipo, é complicado, né, cara? É um tipo de roteiro complexo, né, realmente. É. Porque assim, se você parar pra pensar, né? Ah, se ela sai da cadeia e volta a matar, mas que se não ficar claro que ela é uma psicopata, né? Então, já, na novela já prova, porque, prova não, tipo, tem uma personagem que falou assim, eu já estudei psicologia e ela não averiguou a Josiane, mas ela falou que pelas histórias que contaram pra ela, ela tem traços de ser psicopata, então... Espera, é a Monica Fradi que é a policial, outra coisa. A avó da Vivi, que é formada em psicologia, e falou, pelo que vocês estão me contando, ela parece ser psicopata. Aí, a Globo tá dando a entender posso tocar no assunto sério, que é a Vivi, o marido? Vamos. Putz, grilho, eu quero matar. Cara, na verdade, eu tô com mais ódio dele do que da Josiane e assassino. Que macho escroto do caralho, que Paola, ódio. É a Paola Oliveira, né, ali? Isso. Que é a trama dela entre ela e a Chiclete. Qual é a pega aí nessa... Gente, qual é a pega dessa trama? Tô escutando outro. O quê? O Lucas falou o quê? Acho que um cortou o outro, se eu não me engano. A chamada, voz de um tá, cortou a do outro. Eu tava falando da Vivi, que é a trama entre a Vivi, o Camilo e o Chiclete. Certo? Foi isso que o surfista perguntou, não foi? Foi, eu queria saber qual é a dessa trama. Mas eu vou tentar resumir, eu não sou boa em resumir. Tá. Ó, a Vivi, ela é... Não vou contar a história dela com a Maria da Paz, não. Vou contar só o triângulo amoroso. A Vivi, ela era namorada há anos, tipo, sei lá, 11 anos, com o Camilo. O Camilo é um policial. E a Vivi é digital influencer. Eles estavam anos namorando. Aí marcaram casamento. Pô, a gente tá tanto tempo namorando, né? Bora casar, beleza. Marcando casamento e tal. Só que nesse meio tempo ela conheceu o Chiclete, que é primo da Josiane, aí toda a história se embola, mas enfim, ela conheceu o Chiclete, que é um matador de aluguel, porque ele veio de lá daquela cidade lá do Faroeste, vira alguém. E ela fica com ele um tempo, mas fala, não, eu não posso ficar com você porque eu tenho um casamento marcado. Tipo, nossa, foi muito bom nossos encontros, mas eu não quero mais, eu vou escolher o meu namorado de 100 anos e eu vou casar com ele. Aí eles se separam. Só que na última vez que eles se encontram, o Camilo é policial, investigador, descobre. E aí pega as gravações do motel deles entrando no motel. Isso, aí ele corre o casamento normal. Na hora de dizer sim ou não pro padre, ele desce um telão e fala, esta mulher é uma vagabunda. Aí foi, mostra ela entrando no motel, no meio de todo mundo. E ela é digital influencer. Tipo, tava, cara, loucura. Aí ela sai correndo. Aí o Chiclete tava no fundinho da igreja assistindo o casamento, torcendo pra ela não casar. Aí acontece isso, ela vai com ele embora. E aí ela fala, ah, beleza, o Camilo é um boy escroto, ainda bem que eu não casei com ele. Só que aí o Camilo, por ser policial, depois do meio da novela pro final, ele descobre que o Chiclete é matador de aluguel, ou seja, deveria estar preso. E ele fala com a Vivi, olha, ou você casa comigo, ou eu vou prender o Chiclete. E ela, por ser apaixonada pelo Chiclete, dentro de casa com esse macho escroto do caralho. Só que atualmente... Mas ela namorando anos e anos com o cara, e aí de repente ele ficou louco por conta da traição. Então, ele ficou abusivo depois da traição, pelo que eu entendi. Mas tá uma conversa, eu queria explicar isso, porque tá uma conversa. É o conceito de masculinidade exatamente. Frágil e a sensação de posse. Que é, na verdade ele já tinha sempre isso, mas como eles não eram casados, né? Ele meio que dava... Eu entendi assim. Ele sempre falava, não, eu não gosto que você fique se expondo nas redes sociais, mas tipo... Dane-se, ela não era nada dele, tipo, não era casada nem nada, então na cabeça dele, tipo assim, ah, deixa ela fazer o que ela quiser. Mas aí, quando ele... Que ficou oficial, ela se tornou... Aí ele surtou. Assim. Isso. A novela fala exatamente isso, ele fala sempre isso. Eu não quero você usando esse tipo de roupa porque agora você é minha mulher. Toda hora fala isso. Na verdade, o clique na cabeça dele foi com o casamento de que ela se tornou uma posse dele. E também que o Lucas tinha falado. Tem uma novela passada aí. Uhum. Tipo, desculpa te cortar, Priscila. Mas não tem uma falar. Novela passada aí que tinha um velho. Era até aquele velho que fala com os pinos, tá ligado? Que ele. Eu sou péssimo, já falei, né? Que sou péssimo. Não sei. Mas tem um velho que ele fala assim com os pinos. Né? Aí ele tinha uma. A esposa dele começou a fazer quentinha, tá ligado? Ele é super machista. E eu acho que a filha dele era lésbica. Foi na última novela, foi na antepenúltima. Não me lembro agora qual foi a novela. No caso do Camilo, pelo que ele tem feito com a Vivi, ele tranca ela no quarto, deixa ela sem comer por horas. Tem luz, tira a luz da casa, pegou o celular dela e quebrou. Ela é digital influencer. Pensa, ela ficar sem celular? Pelo que ele tá fazendo com ela, eu não espero nada menos do que coisa tipo tortura. Ele tirou o emprego dela, na verdade, né? Porque, na teoria, é a forma dela se sustenta. É a mesma coisa que você... Ela se sustentava com os pontos. O que é que ela quer? O que é que ela quer, tipo... Porque então. Eu tava vendo... Então, eu tava lá na minha tia, né? Como eu falei que eu lá, né? Às vezes. Aí tava passando uma parte lá que ela tava ligando pro nosso presidente autoproclamado. Não, ela tava ligando pro nosso presidente autoproclamado, Zé de Abreu. Aí ela tá falando assim, ah, eu quero... É o pai dela. Porque não sei o quê, ele vai me matar. Então, é porque o Zé de Abreu nessa novela é o pai dela. Eu vi esse... Ela tá com um plano. Que é um Sugar Daddy. Isso, é um Sugar Daddy. Mas nesse núcleo... É o pai dela. Não, ele é o pai dela, o pai mesmo. Calma. E agora? Não pode ser Sugar Daddy sendo o pai dela. Calma, pelo amor de Deus, calma. Vamos com calma. É que a gente já falou de... Então, estamos voltando pra Kubanacan? Diz que sim. Não. Não, né? Surubão. Né? Não, mas, ó, o Zé de Abreu é pai dela. É pai da Vivi. Só, na verdade, é pai adotivo, mas é pai. Criou como se fosse filho. Adotivo, beleza. Só que ele é sugar daddy de uma outra pessoa da novela, que é uma outra menina que ele pega e sustenta. Enfim, é outro mundo. Também é filha dele. Também é filha dele. Ah, não. Isso não. Na verdade, ela é sugar lady. Sugar daddy é quando você é um velho com dinheiro e quer pegar uma mina novinha e ter exclusividade. Então você vai sustentar essa mina novinha com todos os mimos possíveis. E ela fica disponível lá pra ele. É. Enfim. Mas com a Vivi... O mundo é uma coisa muito incrível. A Vivi, ela liga pro pai, por quê? Ela contou pro pai o que o marido tava chantageando ela. E ela falou, poxa, eu não quero que o Chiclete seja preso. Então eles estão organizando uma fuga. Eles vão tirar o Chiclete do país primeiro. E depois ela vai dizer que não quer mais nada com ele. Aí ele vai falar, ah, se comigo, eu vou mandar prender o Chiclete. Só que o Chiclete já vai estar fora do país, então eles vão fugir. Ele vai comprar uma ilha, um hotel, sei lá, vai comprar alguma coisa pra ela poder viver uma vida... É, o pai dela, que é o Zé de Abreu. Por isso que ela tá aguentando o Camilo, por enquanto, até o pai conseguir comprar o hotel deles lá, pra eles trabalharem e viverem disso. Vou me proclamar outro presidente também. Não é, menino? O negócio é doido. Porque, né, imagina se toda mulher que tivesse num relacionamento abusivo tivesse essa chance de fugir. Não, é verdade. Porra. Que maravilha. Mas não é a realidade, né? Outra coisa aí que mas não, dá pra, não, dá, não daria pra ela gravar, né? Gravar a forma que ele fala, esse tipo de coisa e postar na internet. Então, né? Pelo que tá o andamento da novela, a Monique Alfradic, que é a policial Johanna, que entrou agora pra trabalhar com o Camilo, já tá percebendo que ele é... Eu tô com pena dela. Peraí, desculpa. Preciso cortar aqui, porque eu tô com pena da Monique Alfradic. Porque primeiro ela tava gostando do Theo. É. E o Theo é apaixonado pela Josiane. Mas ele, se Theo ainda ele gosta? Tá apaixonado. Da Josiane, ele falou no julgamento dela, eu te amo. Ai, que ó. Ô, louco. É, cara, quando você é verdade, é assim, foda, né, bicho? Assim. Não dá pra. É, não dá pra julgar. É mole. Não dá pra mandar no coração, infelizmente. Aí ela tava em relacionamento com ele. Terminou quando ele falou no julgamento. Aí ela ficou bolada. No julgamento que ela... É, aí ela ficou bolada e largou ele. Mas agora ela tá se engraçando com o Márcio, né? Que já tinha uma... Já ia se casar com a Mônica Iose. Cleonice da Silva. Ou seja, ela só se apaixona por pessoas... Não, ela se apaixona por qualquer coisa que chega próximo dela, essa personagem, pelo que eu entendi. Ela tá tirando pra todos os lados. Da Monique? Qualquer da Monique, coisa que tem o relacionamento, esse é o ponto. Se algum, tipo, sei lá, se o Fernando solteiro der oi pra ela, tipo, mostrar um coração, tipo, sei lá, se declarar, ela não vai falar nada. Agora, se o maluco que já ama alguém, não é nem comprometido, que já tem o coração reservado... Não, ó, na verdade, nos dois casos, eles estavam saindo de relacionamentos juntos. Por quê? A Josiane, ela conheceu o Theo, ele tinha sido esfaqueado pela Josiane. Na cabeça dela, ela pensou, óbvio que ele não vai voltar pra essa louca. Vou investir. Foi. Ele não estava comprometido. Mas ela não... Ela olhou para aquele cara no hospital sangrando e pensou... Tá dando sopa aqui, eu vou lá colher. Aí não rolou, porque a gente sabe que Theo... Gente, eu sempre falo nas redes sociais, esse Theo... Ai, que loucura, velho. Ele é muito doido. E aí ele que é o mesmo, se mostrou... Ele é o mesmo ator que... Entendo será ele, aquele cara. Mesmo ator que era apaixonado pela aquela autista naquela outra novela? É, né? Mas não vamos falar sobre isso... A Britney, ela é uma personagem trans que tá na novela e que foi legal porque ela não caiu no estereótipo da família odeia ela ou do ela é prostituta. Pelo contrário, na verdade a família apoia ela muito. Assim, no início eles tiveram dificuldade e tal pra entender ou pra aceitar, básica, mas hoje em dia eles defendem ela. Eu acho isso muito legal. E sempre chamam ela no feminino. Não fica aquela dúvida. E o Caio Castro, que é o Rock, que é o irmão dela, ele é um maluco que é lutador e tal. E tem toda essa ideia do estereótipo lutador machista e tal, e ele super apoia a irmã, cara. Sim. Mas peraí, e a atriz? Ela é... Porque eu sei que aquela... Não, ela é trans, 7, tem uma moça lá, né? Uma jovem, né? Que é trans, né? Sim, e sim. Que, se eu não me engano, é trans mesmo. Sim. Mas nessa novela também é a atriz... Trans. É a Glamour Garcia. Glamour Garcia, isso. E ela é maravilhosa, cara. A atuação dela é maravilhosa. Maravilhosa. Como? Esses dias ela fez uma cena que o Abel... Ela brigou com o Abel, né? E aí ela foi chorar num cantinho, assim. E ela correu pra beira da porta. E aí o close no rosto dela chorando. Cara, muito perfeita, cara. Eu falei, mano, ela é muito atriz. Ela é maravilhosa. Amo. Muito boa. Ah, e surfista. O trama dela, já que não é esse estereótipo de família, tem a questão do trabalho dela e tem o cara que ela gostava, que era o padeiro, o boleiro da fábrica. Tipo, da Maria da Paz. Que o cara se apaixona por ela sem saber que ela é trans. Ah. Aí, vou namorar com ela, não sei o quê. Todo mundo ao redor... É isso. Todo mundo ao redor... Tem isso. Porque ele, por exemplo, todo mundo ao redor dele... percebe, tipo assim, poxa, você não tá vendo que ela é uma pessoa trans e tal? Todo mundo percebe, menos ele. E ninguém fala com ele, porque todo mundo acha que... Entendeu? Mas ele... E aí, eu não sei se isso foi uma piada do autor, mas ele é português. Todo mundo sabe que ele... Todo mundo sabe que ela é, mas ele não sabe, né? Exatamente. E ele lidar com ela como se ela não fosse... morte, mas ele já descobriu. Como deveria ser, né? Exatamente, é. Pra ele, não. Porque quando ele descobre, ele começa a... Ela, tipo, ah, você me enganou. No primeiro momento, ele tem esse conflito. Chama ela de homem, se eu não me engano. É, fica chamando de ele. Ah, tô confuso, você me enganou. Mas, entendeu? Tem esse conflito do primeiro momento dele perceber, de lidar com isso. Mas não foi resolvido ainda. Sim, agora ele tá... Agora ele assumiu que gosta dela. Assumiu oficialmente. Agora, eu não sei se isso foi uma piada proposital, por ele ser português, e aí dá a entender que ele foi burro. Você entende o que eu tô querendo dizer? De tipo, todo mundo percebeu, só ele que não percebeu, porque não sei se foi uma piada estereotipada por ele ser português também. Eu só não sei se foi realmente articulado para que ficasse essa piada, ou se foi sem querer, sabe? Se, tipo assim, porque não tem nenhum motivo para ele ser um padeiro português. Um confeiteiro tá certo. É porque é foda, né? A galera gosta de ver demais também, às vezes. Né? Na certa foi só porque ele queria ter esse conflito mesmo, sabe? Do cara que, ah, não sei, não sabia, e aí... Pois é. Né? Essa é a minha dúvida, era que se foi piada ou não. Mas agora ele já tá de bem com ela e já assumiu realmente que gosta dela. Inclusive, só pra dizer que ela é uma pessoa trans, mas ela é uma mulher trans. É hétero, tá? Só avisando. Sim. Gente confunde. É. Das palavras. É. Foi isso, gente. Essa batida. Eu botei o celular em cima da mesa. Desculpa. Pronto. Aí vai ter que fazer um podcast sobre desconstrução de gênero depois, mas é spoiler do futuro. Ah, aí vai ser bom, porque tem muita coisa que eu não entendo, que eu tenho muita vontade de saber. Mas tem vamos dizer. Especialista, né? Não, vou chamar especialista. É bom. E voltando a falar da Britney, ela realmente, como o Lucas falou, não cai no estereótipo de ser uma pessoa marginalizada que acaba caindo na prostituição. Muito pelo contrário, ela volta do exterior como uma pessoa, né, trans. A família dela não sabia que ela era trans, ela só resolve dizer quando ela... No início da novela, ela voltando. E aí ela fala, não, eu estudei lá fora. Ela fez administração e ela fala, não, vou procurar um emprego. Começa a trabalhar na parte de administração, né, no, na fábrica da Maria da Paz. E agora, com a dona nova da fábrica, rolou um problema dela querer mandar a Britney embora pelo preconceito. E ela buscou os direitos dela. Rolou uma transfobia. Exatamente. Rolou uma transfobia. Isso. E a explicação era, ai, mas eu cresci num convento. Ah, essa personagem, puta que pariu. Enfim, aí justamente muita dela é não querer, porque ela poderia muito bem realmente, ah, beleza, ela me mandou embora para procurar outro emprego. Ela bateu o pé e falou, não, eu quero meu emprego, porque se eu sou uma funcionária que trabalha normalmente e cumpro o meu horário, qual é a diferença? Por que que você vai me tratar dessa forma se eu faço meu trabalho bem? A mulher, eu queria que ela usasse roupas masculinas. É. Atendesse por nome masculino, o nome morto dela, que tem essa parada que quando a pessoa é trans, o nome de batismo dela, quando ela, tipo, ela é chamada de dead name, nome morto. Uhum. Você não usa o nome morto. Pois é. Queria que a Britney usasse o nome morto dela e queria que ela usasse o nome masculino. E aí mostra justamente a luta dela pra não perder. Perder não, porque tipo assim, ela não ganhou nada, ela estudou, ela tem esse emprego, e aí tem ela batendo o pé, tipo assim, não, eu vou estar aqui no meio das pessoas. Pra não perder o que ela lutou pra conseguir, né? É, exatamente, entendeu? É porque tem, até se faz a segunda chamada, a questão do banheiro, cara. Uhum. Delicado, pesado. É, com certeza. É uma discussão tensa, mas aí na novela mostra ela justamente lutando pra não cair justamente nessa marginalização que a gente tá acostumado a ver em novela, em série e tal. É muito interessante, esse personagem dela é muito legal e, inclusive, a tia dela já é rica, ela nem precisava trabalhar, mas ela quer continuar trabalhando, porque não, ela já... A tia dela fica rica. Sim, mas depois que a tia dela ficou rica, ela não precisava mais trabalhar. Ela mesma fala. Mas por que ela continua trabalhando? Porque ela lutou pra estar naquele lugar. Mais do que as outras pessoas cis transgêneros. Não, é esse o nome? É cis. É só cis, transgênero. Cis. Tá, vou cortar. Deixa só cis. Embolei a língua. Mas só. Ela lutou muito mais do que as pessoas cis do ambiente para estar ali. Então eu acho que para ela é uma questão de honra, né? Tipo, ah, não é porque eu tô rica que eu vou largar o lugar que eu trabalhei tanto para estar aqui, né? Sei lá. Inclusive, eu queria que o último casamento da novela fosse o dela. Pois é. O episódio final fosse o dela com a Bel. Pois é, não sei. Eu tô achando que vai ser do Agno, com essa cena do Félix. O Félix que vai casar eles dois. Podia ser um casamento duplo. É, mas aí não vai rolar porque eles não encontram na trama, né? Não tem por que eles fazerem um casamento junto. Pode encontrar, tudo é possível. É uma novela da Globo. É, mas... Na verdade, eu tava esses dias mesmo pensando assim, cara, todo final de novela é um casamento. Eu não quero que seja... Que dizer. Então. Que dizer. Lembrar que novela da Globo, né? Sempre acaba em casamento. Caso, né? Só que o que acontece? E às vezes é mais de um casamento. Nessas últimas semanas, os personagens estão meio que se rebelando. E como foi o casamento da Kim, que no final ela tinha que escolher entre um e outro, e no final ela não escolheu ninguém. E aí eu também já tô torcendo pra Maria da Paz não ter que casar com ninguém também, que o pessoal já tá querendo. É a Mônica Ioz, é? Isso, a Mônica Ioz, ela largou o marido lá, tá? Ela tava entre um e outro, acabou ficando com nenhum dos dois. Entendeu? Já achei isso o máximo, porque já pensei, bom, menos um casamento pra gente ter no final da novela. E aí eu pensei, talvez o casamento seja da Maria da Paz, mas tomara que não seja também. Porque a história da Maria da Paz até agora, o problema dela é encontrar o documento, né, pra poder reaver a fábrica. E a filha... Ela vai casar com o cara lá porque é pra fechar o arco dela. É, porque começou casando com ele, né? Ah, por mim não casava com nenhum dos dois. E tem dois também, a Maria da Paz? Tem o Regis. O Regis ainda gosta dela, que é o... Que é o Gianecchini. O Renato Gianecchini. Isso, ele ainda gosta dela e fala que vai lutar por ela, papapá. E aí fica assim, ah, quem será que a Maria da Paz vai escolher? O Regis, que tá se regenerando, ou Nossa, o Amadeu, que é o... Cara, pois é. Por mim, ela não casava com ninguém. Essa é a verdade. Aí você só pensa. Se a gente tá falando, aí ela vai pensar, nossa... Ela terá que escolher entre o Marcos Palmeira ou entre o Reinaldo Gianecchini. Né? Que dúvida, pois né? É. Que difícil, né? Mas também tem que ver que ela é a Juliana Paz, né? Mas isso que ia falar, a bicha também não é qualquer uma, né? É outro nível, né, rapaz? Quando Juliana Paz, vocês lembram daquela... Vocês lembram daquela novela lá que ela fazia, que era Caminho das Índias, né? A Vamp antecipou Blade, a Vamp antecipou Matrix. É foda, bicho, isso é louco. Vamp antecipou a moda emo, com Noite Preta de trilha sonora. É foda, mano. Um clássico da música nacional brasileira, Calada Noite Preta. Vamp também é outra novela que eu não tive contato. Ah, sim, Caminho das Índias, só queria só pontuar aqui um negócio que eu achei interessante naquela novela. Assim, nem cheguei a acompanhar não, mas achava interessante que a autora fez de forma, eu acredito que assim, de forma paia, porque a galera não curtiu muito o final dela não. A autora lá era a Glória Pérez, né? Ela queria fazer uma história de mostrar, pelo menos que as palavras dela, que um video show, ela falando que queria mostrar como era o amor construído, né? Aquele amor de novela, né? Que traz um pouco mais pro mundo real, questão do relacionamento, né? Que você encontra as pessoas. As duas, né? Castas, né? Conhece. Dali, tipo uma... É, que aí a Juliana Paz tinha que ficar com aquele que era o... Que até tá lá na novela, né? É o Rodrigo Lombardi. É o Rodrigo Lombardi, né? Ou... O famoso galã feio que tá em Star Wars como Paul Dameron. Caraca, parece mesmo. Caraca, a Globo já ultrapassou o nível de crossover. Caraca. E já tá lá em Star Wars. Nossa. Amo. Nossa senhora. A capa tem que ser ele, né, cara? Com a pistolinha. Adoro. Cara, eu nem faço mais capa, vou ter que fazer capa por causa desse episódio, putz grilo. Deixa eu me forçar a fazer uma vitrine. Não destrói a minha ideia de colocar a cabeça da Juliana não, Paz no Maluco tudo, do Pedaço. Vai ser, Maluco do Pedaço e a Dona do Pedaço. Vou demorar um dia fazendo essa capa. Mas cara, Caminho das Índias, eu não sei se vocês sabem, deixa eu só olhar aqui, o tempo de viagem da Índia... Brasil-Índia, mas na Índia... É ah, não, assim. Cara, esquece. Tinha um clone não, também, lembra? Lembra do clone? Que, sim, que também clone. Era numa... É uma história parecida, né? Mas só que só... Cara, o Cacete do Planeta zoava isso direto, assim, todo tempo, sabe? Tipo, ah, vamos ali. Aí abria uma porta, saía por uma porta, entrava na outra. Tava lá no cenário do Marrocos, tá ligado? Era o tempo todo o Cacete do Planeta fazendo hora com isso, viu? Porque realmente esse cara, tipo, ah, vamos ali na Índia, né? Não, mas no Marrocos... Aí se mudava, pô. Ah, vai dizer o quê? Que é perto? É, um idioma é tipo, só. Passou a ponte aí. É, chegou. Pegou. É, mais ou menos. Mas é assim, é que no Marrocos é um idioma só. Na Índia, o inglês é o idioma oficial, entre aspas. Porém, existem várias línguas faladas lá. Tanto que os filmes que, tipo, Bollywood, Dollywood, tem nas regiões de cinema, que se o filme faz sucesso, sei lá, em Hollywood, Dollywood, ele tem que ser regravado em Bollywood por causa do idioma, que é completamente diferente do mesmo país. Nossa, que burocracia chata. Nossa, eita. É burocracia, é que cada região fala uma língua. Por que não dubla? Ia demorar muito, ia ser muito caro, tá mais fácil. Pô, mas aí regrava o filme, é mais barato do que dublar? Sim, não, tem as questões regionais também, é mais barato. Pra você ter uma ideia, a votação na Índia demora uma semana. Gente! É muita gente, é tipo, é o maior. Sim. A maior quantidade de votantes no mundo. Porque China não conta, né? China não é. China é um país incrível, não vamos falar mal da China. É, não, estamos falando só da questão de países que votam, né? Países que têm eleição. Hong Kong, você então, tá errada, tá? Só queria dizer. Vamos voltar pra novela, vou fazer o papel do... Vamos voltar pro tema da novela. Pois é, ela leva uma semana pra apurar, pra votar, pra fazer a votação. Certo? Pra todo mundo ir votar. Pra apurar demora muito mais. Inteira. Foda, então... Perder a vibe é mais fácil. Ah, igual o Singan, que eu adoro o Singan. Ele era um filme que ele fez sucesso, acho que em Tollywood. Aí eles regravaram em Bollywood e fizeram as sequências. Então, tipo, o filme ele foi regravado duas vezes. Um e o dois, porque tiveram que fazer as duas sequências. Nossa. Próprias de cada lugar. Caraca. Porque tem as particularidades do idioma, da região. Mas tem até muitos casos que, tipo, o cara que gravou um filme que ele sabe o outro idioma, ele grava o mesmo filme três vezes. Caraca, nossa, isso. Por isso que tipo, Bollywood, por isso que Bollywood é a segunda maior em quantidade, né? Potência, né? A maior potência em filmes, né? Quantidade de filmes no anuais, né, cara? Perde pra China. Porque, só, tipo, né? E Bollywood tá em terceiro lugar. É verdade. Supondo que a gente grave Rota de Fuga ou filme. Vamos supor, a gente tá numa parte da Índia. Aí nós três somos. Só que cada um aqui fala, a gente fala o mesmo idioma. Só que o filme fez sucesso, tem que ir pro outro lugar. Tem que ser exibido em Bollywood, na outra região lá do país. Aí eu falo o idioma, o pessoal não vai contratar outro ator. Eu falo o idioma, eu vou lá, vou gravar de novo o mesmo personagem, com outros atores fazendo vocês. Isso vai, gente. Se você não for fazer filme, você regrava o filme de novo. Caraca, mano. É essa questão. Aí tem a novela Caminho das Índias e todo mundo fala o mesmo idioma. Nunca tinha falado pra pensar nisso. Assim, sempre penso na questão dos idiomas quando a gente vai pra outros países. Eu fico pensando, cara, o povo era pra estar falando inglês, tá falando português. Mesmo aquele português com sotaque, sei lá, é meio escroto. Mas é o que o povo que tá assistindo entende como mais próximo do que aconteceria, né? Não sei. Por causa disso. Quando, se for o cara falando árabe ou inglês, é um idioma só, eu consigo entender. Mas, pô, a pessoa chega na Índia, todo mundo fala a mesma língua. É impossível. Complicado. Mas é o Universo Globo. Eu peguei informação aqui. Cara, o Universo Globo é que nem o Universo Star Wars, bicho. Todo mundo entende, até a língua de robô, cara. Mas o cara tem tradução universal, né, cara? Ah, tá, deixa. É porque o Paul Demero, que é o Rodrigo Lombardi, deve ter levado tradução. É, provavelmente é ele que tá trabalhando nessa parte. Na verdade, aqui todo mundo está voando, tem o peixe da Bel lá. O tempo de voo para Brasil e Índia, o mais rápido, são 16 horas. Mas mesmo assim, deixa eu ver o preço da viagem. Porque tem essa. Pessoal, até os pobres iam pra Índia muito fácil. Ah, do jeito que eu vou ali no mercado, do jeito que eu vou no Guanabara. Cara, você não entendeu, Exato. Porque tava no... Não, cara, você não programa no... viagem. No alto da era Lula. Tava muito barato. Pobre podia andar de avião pra Índia. Era possível. Ah, essa é uma questão interessante se levantar. Todo mundo viajava pra todo canto, cara. Com preços acessíveis. O pobre, eu queria dever aqui pra todo mundo. Pobre, pra voar, pra ganhar muito mais dinheiro. Do governo. Ai, ai. Vou ver um voo hoje pra Índia. Ao vivo, hein, galera? Ao vivo. Ao vivo. Uma pessoa na classe econômica. React de. React de preços de passagens aéreas. Vamos ver quanto tá o valor da passagem. Só a passagem, sem considerar hospedagem. Taxa da mala, essas coisas. Exato. A passagem mais rápida tá R$4.000 e R$3. R$4.003. Ah, eu sei que foi, achei que ia ser mais caro. Mas ainda assim, mas pra ir sempre. Também pra... Exatamente, porque todo mundo cara, vai sempre, vai no aí a cada episódio tá foda, né? Aí é complicado. É. Aí você calcula 10 viagens no mês, quanto daria? Gente, nem se fosse a Ana Hickman, que acorda em. Como é que ela falou lá no tweet dela? Que ah, eu já acordei e tomei café em Nova York. Sabe? Sei lá. Nem Ana Hickman. É, e anda de Land Rover. É. Cara, mas Camila Lindy foi bom, mas a novela que eu queria falar é O Clone. Que é um pouco parecido, né? Mesma autora, né? Cara. Mesma autora. É. Ela gosta do Oriente Médio. Ela gosta dos países da Ásia. Ela gosta. Cara. O continente asiático. E ela gosta de sustentar as linhas aéreas com o dinheiro dos pobres. É, essa mulher fez mais pelo turismo que o nosso mundo atual, né? Momento. Não dá pra discordar. Você não ficou com a sementinha de querer conhecer a Índia depois da novela? Com certeza. Então, a mulher fez mais pelo turismo que o Eu não, atual, porra, gente. Tem nem sinal lá. Tudo andando tudo doido lá. Tem nem sinal de transtorno. Ah, diz que você não conheceu o Rio de Janeiro, cara. Tadinho. Tem sinal, mas não funciona, né? É diferente, mano. Imagina. Pera aí. Tá estereotipando, ainda não sabe. Tem, deve ter lugar que é ok. É, a Pri é vizinha do Paulo Gustavo, cara. É, mora no Meier. Aí, ó. Olha aí. Toda pessoa que mora no Meier, eu falo que é vizinha do Paulo Gustavo. Até parece, você imagina, Paulo Gustavo, essa hora deve. Querido. Eu tô aqui no Morro da Camarista Meier. Ele tá lá em Nova York, quando tu fala isso. E do Caruso, o Fernando Caruso também. É, pois é. Não, o Caruso é aqui do Rio mesmo. Mora no Rio, eu acho. Não, mas não tá nessa série aí, né? Tem uma série que eles estão no Meier? Como é o. Então, é isso que o Lucas tá falando. É isso que o Lucas tá falando. Eu tô falando, cara. Vai que fala. É aquele do Multishow, né? Mas não é. Não, não é Globo, não é. Não, o Multishow é Globo também, pô. Não, mas não é teledramaturgia clássica. É, não entra no universo. Tá aí, como é que é? Se fosse a Dona B, eu falaria que é a Dona B. Universo expandido. Isso aí é o universo expandido. Não é cânone. Não é cânone. A Disney comprou Legends agora. Mas aí tem que decidir qual que é Legends, qual que é cânone de verdade, qual que... Cara, que... Inclusive, teve um aniversário que a minha avó me deu um livro de presente. Só que era uma pequena consideração aqui. Calma. Tá valendo. Ixi, tá cortando tudo. Vocês falaram um por cima do outro. Foi. Eu não tava ouvindo o Lucas. Me deu, presente de aniversário, um livro de Star Wars, que é nesse universo novo já é o que tá valendo. O que tá valendo é ótimo, né? Porque depois que a Disney comprou, eles falam que é bom. Ei, que bagunça. Porque ele se apaixona por uma mina. E a mina morre no final. Arrasou. Mas é bom. O livro é bom. Perfeito, né? Por esse momento que tu tá vivendo, Lucas. Parabéns. Mas assim. Toca a música triste do Chaves. Tem que recitar aquele. Tá? Né? Anda o cachorro, não é? Pela rua, no meio do cachorro. Cão arrependido. Lá se vai, cão arrependido. Cara, o Clone é uma trama que ela mistura religião muçulmanos no Brasil, clonagem, preconceito. Sei lá, é uma obra-prima. Masterpiece. E ainda tem uma pegadinha. Aí você pega. De Astro Boy, né, bicho? Tem anime, né, cara? Que é o Ozão, né? Lembra um pouco ali aquela... Ozão Tesão. Astro Boy, é mesmo, né? Cara, o Astro Boy, porque o maluco, ele cria o clone pra substituir o garoto que morreu. Exato, que o pet morreu, pá. Né? E, cara, parabéns. Completa, parabéns. A novela completa, rapaz. E o legal é que acontece. Ele tinha a empregada dele, que eu acho que era empregada, se não me engano. Que era a moça que ela vai fazer inseminação artificial. Aí trocam os óvulos, porque ele tava com o óvulo do clone do lado do óvulo dela inseminado, se eu não me engano. Misericórdia. Não, é o cara que faz o que ele quer, né? Não, ele faz até o médico lá do cabelo branco, aquele cara lá. Ah, Albieri. Ele era acidente, cara. É, ele que Albieri, faz. Se eu não me engano, não, ele faz o que ele quer. Outra mulher. Ele induz, ele faz o que ele quer. Putz, eu tinha a lembrança do que, tipo, ele tinha sido tão atrapalhado que ele tinha deixado o certo da mulher e o com clone, tipo, um lado do outro, e trocou na hora de pegar. Não, eu lembro mais ou menos também que foi porque ele quis mesmo, tipo. Foi porque ele quis, foi intencional. Tanto que a discussão dessa novela um pouco é sobre essa ética, né? Dessa parte laboratorial e etc e tal. Tinha essa discussão. Foi depois da Dolly, você lembra? Isso, sim. Ovelha sim, Dolly, o garoto clone, ele ficava toda hora perguntando da Dolly pra Otamina lá, rapaz. Se a Dolly tava bem. Isso eu não lembro. Ele era um clone. É, tipo, ele tinha medo de. Ele tinha medo de envelhecer rápido. Mas ele sabia que ele era clone? Não lembro. Demora que ele descobre que ele é um clone. Que o pai do filho que foi clonado. Eles se encontram, ele, né? Eles se encontram, aí isso. Dá mó confusão e tal. A Giovanna Antonelli fica toda balançada. Vou mandar lá no grupo. É, mas cara, aí o cara vai lá, só que você pensa, o Murilo Benício, ele tinha que fazer um cara velho. Uhum. Aí ele, só que ele era muito novo pra poder fazer um cara velho pra de família. Porque ele tinha que fazer um cara velho. A parada é, o Murilo Benício, ele não tava nem tão velho pra ser um pai de família. Ele não tava nem tão novo pra poder fazer um adolescente. E nem foda, caracterização, né? Salvaria. Foda, né? É aquela parada. Eu tô velho pra ser novo e novo pra ser velho. É. Eu sei que foi foda. Eu sei que o final é bem anime. O clone entra numa tempestade junto com seu criador e eles somem numa tempestade. É bem filosófico. Muito, muito anime, cara. O final dessa novela. Cara, se a Globo te produzisse essas séries em inglês, ia ter nego pagando pau até hoje. The Clone, the Brilliant Science Albieri, creates a clone of your dead brother. E aí volta pra aquela questão que eu falei, o pessoal fica, ai, você vela, mas se você botar um roteiro desse na mão de uma pessoa lá fora e jogar no Netflix, jogar no HBO... Fica sucesso, meu filho. Entendeu? O povo tem que cara, deixar aquilo, de... Sim, o Brasil tem preconceito, cara. Aquilo que eu falo, se você pega uma obra do Brasil, por exemplo, que eu falo de Kamen Rider, se eu colocar nome gringo em Kamen Rider, nome americano, no Brasil, chamar de Masked Rider, faz sucesso. Se você pegar Avenida Brasil e chamar de... Sei lá, Quinta Avenida... vai fazer... Onde é a Avenida do... A Quinta Avenida. A Quinta Avenida. Tá ligado? Essa é uma série que ia bombar. É a mesma novela, só que em inglês com legenda. Todo mundo ia pagar pau pra Little Carmen. Sim. Little Jorge. Porra, Little Carmen. Isso, The Little Jorge. Little Jorge. Não, Mr. Jorge. Mr. Jorge. Divine Soccer Club. Mr. Jorge. Divine. Se a gente fizesse isso, ia ser um sucesso. Porque não, esse maluco a cidade dele ia ser o Queens, mas ia ser o Queens que é igual ao Brasil, por algum motivo. Ia fazer sucesso, velho. Porque o clone é genial. Igual Chocolate com Pimenta. Cara, Chocolate com Pimenta o Carmen é estranha, Carmen Sanchinha. É o... Como é que é o nome da menina, gente? Aninha, Ana, não sei o que. A Carrie é estranha. Ah, sim, é verdade, é a mesma história. Ela volta pra se vingar anos depois, só que, tipo... Cara, é uma novela muito boa. Tipo, é aquela que a Mariana Ximenez... Ô, louco! Calma aí, eu vou mutar. Cara. Não, é aqui, o Rodrigo botou o cachorro pra... Calma aí, eu vou mutar. Vai falando aí que eu vou... Matando. Chocolate com pimenta é aquela que a Mariana Ximenez arruma um Sugar Daddy, é? E aí ele... Ele não é o Sugar Daddy, porque ele não tem relações com ela. Porra, ele é tipo um amigo dela, ele vê ela se ferrando. Não, pegou a piada, caralho, valeu. E é piada porque só que não é o mesmo ator, cara. É o Silveirinha, na verdade. É que ela não tinha uma dupla pra ele poder lançar na novela e teve que cuidar dela. Mas tipo, ele pega porque vê todo mundo sacanear ela desde nova. e fala, não, vou te ajudar, menina, vou te... Aí descobre que ela tá grávida, que ela engravidou do babacão da cidade. Que é o Murilo Benício, né, também, né? Lembra? É o Murilo Benício. Ele cuida da mina, ele leva ela pro exterior, então, tipo, forma... Tem a Bernadette tem uma nessa novela, crescer. Né, bicho? É nessa Bernadette. Novela que tem a Bernadette. É essa mesmo. É a Bernadette que tem. E, cara, o Clone era uma novela que era muito boa, velho. Que ouvindo vale a pena ver de novo. Assim como Senhora do... Não, Senhora do Destino eu acho que eu vi na época, eu tenho quase certeza. Que Senhora do Destino se passava em Caxias. Sim. Parecido com a novela agora, a Malhação atual, legal. Também tem um Caxias. É mó legal, hein? Senhora do Destino é bem bacana. E se eu não me engano, ela era dona Leroy Merlin, não era? É, como se fosse. Exatamente isso. Como se fosse. Assim como cara, a... Giovani. Porra, tio cara, Giovani, essa novela... Giovani. Muito foda, cara. Sim, essa novela ia ser tão maneira porque ela tinha o Duque de Caxias, ela tinha a Baixada Fluminense, ela tinha Escola de Samba, ela tinha Bicheiro, ela tinha Lutador de Kung Fu, ela tinha tudo. Maravilhoso, muito bom. Cara, não, Nazaré, não, gente. Não, a Nazaré é meme internacional. Ícone. Cara, é caralho, a Nazaré virou meme internacional. É foda, né, cara? Eu vejo o gringo, famoso na... Aqui é o Brasil! aquela do número, né? Que ela fica olhando assim, né? Que ela fica pensando. Tem um filtro do Instagram com essa cena. É sério? Tem. Já tá salvo aqui no meu celular. Depois eu vou fazer e vou mandar pra você. Cara... Como que a Suzana Vieira, né, a Carolina Dickmann, né, bicho? Os olhos ficaram escuros, foi? Caralho, como assim? Ué, cara, mas ela deve ter Naruto? Caracterizado, ela deve ter colocado lente. Você nunca viu Naruto, surfista? Como é? Nunca viu Naruto, não? Pois não é, né? Porra. Eu não lembro de nada disso, porque foi no começo da novela, e eu visto o começo das novelas. E é pesadíssimo esse começo, muito hein? Legal, quando estoura lá a ditadura, né? É pesadíssimo. Tem cenas, assim, muito, muito fortes. Muito fortes. E o pessoal esqueceu disso, né? Violências, violência sexual e tal, é bem sim, louco. Sim. Cara, essa novela tem que passar mais uma vez, depois ela já ter passado, só poder relembrar o pessoal que ditadura é ruim. É. Por favor, não teve, né, bicho? Não teve, né, aí virou a chave, né, da ditadura. Sim, né? Isso, fixe. Conciliado, né? Conciliou a ditadura, pá, dá tudo certo. Né? Não teve, assim, um tratado sobre a ditadura, né, bicho? Só esqueceu, né? A galera só realmente esqueceu, né? Pois é. E, cara, tinha o Giovanni em Prota, o mais estiloso de todos. Mas aí a novela em Caxias... Cara, tinha Escola de Samba, velho. Conectando com a Escola de Samba, teve uma novela que também teve o nosso querido... Como é que é o nome dele? Eu esqueci, ele apareceu tanto que eu esqueci o nome. Antônio Fagundes? Antônio Fagundes. Uhum. Que ele também era uma comunidade, que eles são uma bazuca. Que é isso? Vocês não lembram disso, não? A Senhora do Destino, isso? Não, tem outra novela que também era uma comunidade, que tipo, tinha uma escola de samba, que ele era o dono de lá, ele era o líder de lá, ele tinha uma bazuca. Nunca ouvi, nem ouvi falar disso, que isso, gente? Caralho, não, hein? Isso deve ser um universo expandido também, não é possível. Não, cara, sério. Ele estava com uma bazuca, da Disney. Ele morreu depois de usar a bazuca. Legacy. Que ele namorava com uma... Isso! É isso aí, minha mãe tá complementando aqui, que ele namorava com a Fábio Alessandra. Que ela era dançarina sensual, inclusive. Dançarina exótica. Gente, mano, que rolê é esse, louco? Qual o nome? Ela lembra do nome? Cara, eu não lembro o nome, eu tenho que pesquisar, mas ele fez. Ele tinha uma bazuca, ele era o chefe da comunidade, tinha uma escola de samba. A Fábio Alessandra dançava pole dance. Fábio Alessandra? E tinha um casal que era poliamor. Caramba, como assim? Eu quero ver. Eles enfrentavam evangélicos. Eles enfrentavam cristãos fanáticos. Caramba. Com um moleque que fez Renato Russo. Ei, tá dando um tiro aqui, peraí. Mas é. Isso é novela nova ou antiga? É uma novela antiga. Por isso que eu não vou lembrar. Muito chegou aí, foi? Ó, procurei aqui no Google, tá? Juvenal Antena. Eu lembro disso, eu lembro. Sim! É Duas Caras, né, não? Não é Duas Caras, não, eu acho, não. É sim. Duas Caras? Ó, tem aqui o link. Uso de bazuca em cena de Duas Caras levanta polêmica. Ah, não lembrava do nome, mas é... Cara, essa novela vocês perderam. Duas Caras é aquele que o Antônio Fagundes... Que... Antônio Fagundes não, como é? O Tony Ramos, que a gente nem falou nada do Antônio Ramos. Verdade, agora, a gente não né? falou do Tony Ramos. O Tony Ramos vai ser na parte 2, gente. Tinha o Tony Ramos, era? Era nessa que tinha o Tony Ramos? Tony Ramos tá em tudo, cara. Cara, Tony Ramos, ele tava em... Belíssima. Que a gente já conecta, que é Tony Ramos, Cláudia Raia e Renato Giannichini. É. No Belíssima... Não era na Belíssima que ele era grego? Belíssima. Cara, o Tony Ramos já foi indiano, já foi grego. Já foi indiano, né, cara? Caralho. Indiano, cara, foi grego. Indiano, bicho. Foi italiano. Italiano. É com o mesmo sotaque. Porra. Tony Ramos é quase o mesmo personagem sempre. Estrangeiro com o mesmo sotaque. É, pode crer. Cara, imagina, nesse Guerra Infinita da Globo aparecendo todos os Tony Ramos, os Antônio Fagundes. Ele era não é nessas Duas Caras que ele era dono de um bordel, não? Tony Ramos, ele tava... Não. É nessa ou eu tô confundindo com outro? Ou foi em Zazá? Foi em Zazá que ele teve. É Zazá, velho. Zazá foi que ele era... Dono de uma... Que tinha a Cláudia Raia também, que ela era também uma trans, né? Eu lembro. As Filhas da Mãe, rapaz. Foi As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe? Ah, tá. Foi As Filhas da Mãe. Gente, eu nasci em 98. Eu preciso de Vale a Pena Ver de novo. Desculpa. Ai, ai, ai. Aí, mas cravo e a Rosa. Ele é do Moscovis. Moscovis, que era o turrão lá... Como é que é o nome dele? Petrúquio. Petrúquio. E a Betinha? E a... Era Betinha. Não. Era não. Não, era outro nome. Como é que é o nome da atriz? Era Catarina. Adriana Esteves. Eu também tenho uma cola aqui. Tenho uma cola aqui, minha querida esposa aqui. Deu a cola aqui. Catarina Petrucci. E tinha aquele cara que trabalhava pra ele que falava: os ossos do seu pai, da sua mãe, devem estar se revirando no túmulo. Cara, e tinha pra mim a melhor coisa: que tem um episódio que eles falam que vão fazer um prato russo. E o prato russo é estrogonofe. Minha esposa tá me dizendo aqui que essa foi a última novela que ela assistiu. Ela, de lá pra cá, nunca mais assistiu novela nenhuma. Aí, a Rosa é um divisor de águas aqui na vida da minha querida. Mas foi uma novela boa. Eu lembro que o pessoal ficava bem envolvido, comentava o tempo inteiro. Era o Lost da época, né? É. E tinha uma história cabulosa que o pai dela era caixeiro viajante, tinha duas famílias. Sim! Na verdade, isso é bem comum, caixeiro viajante. Gente, o que é um caixeiro viajante? É um vendedor. Cara, é vendedor. Vendedor de porta em porta. É tipo o que eu sou agora, meu emprego novo. Mas ele vai vendendo em porta em porta, tá ligado? Ou será que tem? Ou será que tem? Jamais saberemos. Fica aí o mistério no ar. Eu gostava do chocolate com pimenta. Tinha a Dona Mocinha. Era nesse? Tinha Dona Mocinha. Sim, cara. Dona Mocinha. Que era casa com... Era chocolate com pimenta ou no Crave a Rosa que tinha a Dona Mocinha? Era no chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta, né? Eu confundo essas duas. Eu confundo essas duas novelas. Um dia são no mesmo Jeff, universo. São no mesmo universo. Então, é na mesma época, né? É da mesma época. Tem, os dois têm fazenda. É a mesma coisa. Podiam ser fazendas vizinhas. Pois é, concorrentes, hein? No texto que tu tá fazendo aí, Lucas, bota, certo? Que as duas eram concorrentes. Não, é que, cara, Cravo e a Rosa era uma cópia de... Era uma adaptação de A Mulher Indomada. Sim. Então, tipo, a mais nova só podia namorar... Pode crer. Que por sua vez inspirou aquele lindo filme que é 10 Coisas que eu odeio em você. Com o Coringa. Nossa. E o Robin. Olha aí, é verdade. Nossa. Que coisa maluca. Tudo se conecta na Globo. Tudo se conecta. Globo e Hollywood, uma história de imitações, né? De plágios, né? A Globo cria a Hollywood copia. É. Verdade, bicho. Ficou o surfista gravando novamente aqui na casa. Oh, valeu, agradeço o convite novamente, mais um convite. E agradeço demais. Valeu. E a gente teve a Pri também. Queria indicar os podcasts, o feed aqui da casa, Spotify. Nosso e-mail que é portalrotodifuga@gmail.com, vai estar tudo no post. E os podcasts amigos, que é o podcast do Surfista. O Surfista faz as honras de sindicar. Ah, cara, eu sou lá no EBA, no EBAcast. Vocês podem me dar uma chegada lá no EBA. Tem alguns outros podcasts que a gente tá fazendo. E também tem o Wikicast, o Papo Noir, do Bigode lá. Engasguei aqui, cara. Morreu por enquanto. Tá vivo aí, cara. Opa, melhor, tava no meio do. Falando que esses dias aí vai ter uma novidadezinha ali. Pera aí, vai de novo. Vai de novo. Ali. E a gente tava aqui com o Surfista, faz seu jabá aí. Pô, cara, sou lá do EBAcast. Vocês vão aí no blogspot aí, atrás do poslamentaveis.blogspot.com.br ou então joga no Google poslamentaveis, que vocês vão saber aí, vão chegar lá no nosso feed lá, no nosso blog, lá do Nueba, né? E fiquem ligados que nesses dias aí vai ter uma novidadezinha bacana lá. Vou contar o que ainda não, porque não tô vendo se vai dar certo, mas certamente vai dar. Se você estiver escutando esse podcast no futuro, já deu certo, então corre lá. Vai ser maneiro. Escutem nossos podcasts amigos, que são o Wikicast, que tem o canal também Papo Ar do Bigode, o Super Amistos, os 300 podcasts da casa. E é isso aí, no EBAcast, o Wikicast, Rota de Fuga e Super Amistos. O grupo aí. Comprem os produtos da Priscila. Exatamente, link no post. Vendas. Bem lembrado. Vai ter link no post. É isso aí, galerinha. Até o próximo episódio. Até o próximo capítulo. Tchau. Valeu. Fica parado, mexe com tudo, que é uma loucura. Vem ao meu lado, fica parado.